517. Contact climb level 340, they'll depart. Climb to flight level 340, they'll depart to Ramjet 517. Jet 5717, Power City Center, frequency 1251. 1251, Red Jet 5717. dia, o F-589 veio decolar 1600, na Dael. Objeto 5898, contato radar, suba 340. 340-98 para Iguadael? Autorizado. Autorizado, Dael 98. Bom, 804, bom dia, isso é para 2000 pés, chegada bom, reajuste no 021. Desça para 4000 pés, ajuste no 021. Salvador, o F5898. 5898, Recife, agora 251. E o 5973, vetoração para sequenciamento, direita para o 055, nessa torre intercepta o localizador, ajuste no 021, desce para 2000 pés. 55, 2000 pés, e o 5973. Bom, 804, reduza para 220. Redução, 259, 804. Desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 021. Papa Romeu, Mike Charlie Yankee, voo de aerolevantamento, Salvador, Salvador, qual o setor? Ok, Mike Charlie Yankee, está autorizado então o voo local, Salvador, Salvador, para a operação de aerolevantamento pelo setor da ilha de Itaparica e após voa na proa nordeste, mantendo-se nos limites da terminal até no máximo 40 milhas de Salvador. Decola na 17 com curva à direita, mantendo 1.000 pés pelo corredor axé até a liberação do controle em 120.8 e o transponder é o 0167. Corteja. Rio 5973 para correção 10 graus à direita. 10 Chegamos à direita, aí chega na C3. Qual o POB? 03? Na bata? Ok, correto. Mike Charlie Yankee para o acionamento, vai chamar a torre que hoje opera em 118.95. Bom voo e bom dia.